cadê meu lado gangsta? Vão buscar minha lança, que hoje eu quero vingança com o lado popstar. Rockstar é o GTA do Drogba de trança. Meu lado Hare Krishna, curto seu lado dança. Amo ter paixão e odeio odiar. A fome é o tesão, é o nó que a barriga da gente dá. Tesão é a fome que tu me dá. E a gente come porque é homem e não sabe jejuar. Você é a pele lisa, eu sou a verruga. Eu sou deslize, eu sou a curva, eu sou a fuga. O pneu careca é a chuva, isso machuca o vinho, a uva. A causa e o efeito do defeito, eu sou a consciência suja pela culpa. No entanto, entramos juntos nesse ciclo errado, mas foi justo. Foi tanto cuspe, foi com tanto ímpeto. É lógico, jogamos nesse âmbito. E o árbitro nos queimariam vivos pelo divino versículo. Que escândalo de entristecer os anjos. Olha o que cê virou por culpa minha. Eu sou um vândalo, te arrasto por quilômetros. Eu sou só um pernilongo pra atrapalhar seu sono. E você que esperava um cavalo branco. Eu tive uma DR com meu próprio ser. Tô fazendo o que eu disse que não consigo fazer. Não adianta eu te dizer, é só tu vendo pra crer. Eu tô com medo de mim e também me nego a entender. E se pai, eu tô no tédio, eu tô resolvendo mistério. Rap de apartamento escrevo debaixo do prédio. É o começo de um novo império pros nerds, meu dedo médio. Uma grande doença não cura com só remédio. E eu tô vendo cemitério, eu tô vendo a minha lápide. Chamei alguns pecados pra uma noite com conhaque. Então segura o saque que eu tô parando pra ver. Porque tá de muita merda e ainda tem coisa pra viver. Eu quero te entender, eu quero me entender. Há duas mentes pensantes nesse quarto pra crescer. Eu sucumbi, minha carne gritou socorro. Mas assumo todo dia que eu mesmo me perdoo. E o meu cabelo brilhou ouro, minha cara foi menos lisa. Sujei o meu cenário, colori meu céu de cinza. Se pá, bateu a brisa, então traz desse pra mim. A mirra perdeu valor, mas o incenso não tá ruim. E tu tá ficando velho e eu tô cada vez mais novo. Eu aprendi a jogar, tô cheio de bala de fogo. Tô saindo do afogo e se pá, tô afogando. Afundei no teu diamante, o seu bem mais precioso.